Obrigado pela oportunidade, meu Deus. Teve a oportunidade de acordar bem. Energia, procure o te dizer bem. Fique feliz, você pode caminhar. Muitos queriam estar no seu lugar. Quando você for beber e dirigir, por favor, me apresento, lembre de mim. Vou te descrever meu caso, o meu estado. Saí cedo na calçada, fui atropelado. Ia trabalhar, 6 da manhã. Um carro vermelho ultrapassava uma van. Subiu na calçada, não pude escapar, tô internado. Amanhã vou me operar. Ia trabalhar, tá, fui atingido. 2 jovens no carro, tavam sem cinto, se divertindo, curtindo muita bebida. E hoje tão numa situação pior que a minha. Enquanto muita gente corre pra melhorar, com um quadro de saúde difícil de superar. Vejo algumas imprudências por aí, pessoas inconscientes com a própria vida, arriscando sua saúde, sua integridade. E outros só querem uma oportunidade, que vão pro estádio, pro bar, pra balada, e deixam em casa sua família preocupada. Tudo acontece tão rápido, amigo. Fala sério, isso não vai acontecer comigo. Então mantenha seu rumo, sua direção. Tomara que dê tudo certo na operação. Quanto podia ser evitado? Tem saúde, pai e mãe, uma vida boa e vive reclamando. Na humildade eu dou graças ao pai. Num piscar de olhos a saúde se vai. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmã, pois tudo pode melhorar no dia de amanhã. Algumas dificuldades são irreversíveis e muitas delas vão impedir com que tu viva. Aproveite o que Deus te deu pra superar. É melhor prevenir que remediar. Teve a oportunidade de acordar bem. Energia, procure o te dizer bem. Fique feliz, você pode caminhar. Muitos queriam estar no seu lugar. Teve a oportunidade de acordar bem. Energia, procure o te dizer bem. Fique feliz, você pode caminhar. Muitos queriam estar no seu lugar. Muitos queriam estar no seu lugar. Muitos queriam estar no seu lugar. Muitos queriam estar no seu lugar. Muitos queriam estar no seu lugar.